Vizinha da Sofrência. Se for preciso, serei obrigada a beber outra vez. O canalha que dizia me amar, hoje ele me deixou. Sinto saudade. Alô, meu parceiro